Aquele Manuel do Rego é rapaz de tanto tino que em lírio põe sempre I grego e em lira põe I latino. E como a gente diz ceia, escreve sempre ceiar. Assim como de passeia, tira o verbo passeiar. Nunca diz senão paior, não só por ser mais bonito, mas porque achou num autor que deriva de sânscrito. Escreve razão com S e escreve Brasil com Z. Assim ele nos quisesse dizer a razão, porquê. Também como diz eu soube, julga que eu pôde é correto. Temo que a morte nos roube, rapazinho tão discreto. É um gramático, o Rego. É um purista, o Finório. Se Camões falava grego e o Vieira latinório.